Já é uma longa caminhada, mais do que nunca hoje temos que ir ao encontro dos nossos clientes e foi nesse ambiente que nós nos propusemos a fazer este investimento, criar um ambiente novo, darmos conforto ao nosso cliente e mais do que nunca dinamizar a nossa atividade. Tínhamos aqui um armazém, já queríamos dar um passo para cativar mais o cliente, para lhe embelezar mais, por isso abrimos as lojas em Tábua. Não é um espaço tão grande, também não é trabalhado diariamente por nós, porque derivado andamos todos os dias nas feiras, e temos aqui este espaço. Quisemos inovar, ir ao encontro do cliente e, acima de tudo, criar-lhe um bocado de conforto e bem-estar para nós os podermos receber.